ruas do campo, minado, eis quem narra o ódio por quem de uma certa forma nos fez de refém. Vem, vem pra somar, fazer história, escrever mais uma página com sangue, honra e glória. Erguer o cálice, brindar com fervor, pra ser digno de fé merecedor. Embora nesse chão onde a pólvora se faz presente cada vez mais e mais, mil razões pelas cabeças decepadas rolando na arena, pelas vítimas do cativeiro, sem dedo ou orelha, só respostas de quem não teve nem colegial, só barraco soterrado pela chuva do temporal, cansado de apanhar com fio de antena da mãe alcoólatra, vivendo na beira do esgoto, convivendo com cheiro de bosta. Hoje eu vejo entrando em cana a dona das luz, boy loucão na rede tomando bala até pelo cu. Lembrei eu de conga todo rasgado andando na lama, sem saber o que era um Playmobil, muito menos um autorama, sem sequer comer no Mac, brincar no Play Center, sonhar. O que era o videogame, agora é GTA, relógio de platina, tiros de AK na vidraça da joalheria, depois curtir a vida louca na swing, chegar lindão de Civic, cocaína e whisky. Demorou, sistema criou assim, assim vai ser, ódio e terror colombiano até morrer. Infelizmente tem sangue no arco-íris, não se assusta, a essas horas tem alguém com uma Glock na nuca. Nós estamos se matando por quê? Nós estamos se matando pra quê? Se a mesma bala que sai do fuzil ou da PT amanhã pode acertar você. Nós estamos se matando por quê? Nós estamos se matando pra quê? Se a mesma bala que sai do fuzil ou da PT amanhã pode acertar você. Bem que eu queria que fosse apenas sonho, o corpo esquartejado, carbonizado no morro, a mulher partida ao meio na linha do trem, o moleque sem medo que mata por nota de 100, os miolos grudados no para-brisa do Audi da burguesa patricinha na saída da La House, e a sequência de mini-use no peito do gerente dentro da agência, fuzilado brutalmente, é lamentável, porém estatisticamente cruel. Aqui é São Paulo, entre o inferno e o céu, você está conhecendo os calabouços do ódio. Lembre-se, nesse momento tem outro velório, em prol de outra família do Morumbi, do Alphaville, que teve que voltar das férias do Sauip porque o filho não colaborou na entrega da merda do DVD importado da Coreia. Foi tipo de pistola explodindo a retina, morreu dentro da sua Mercedes na Paulista, e agora não vai mais ser campeão de pismo, de golfe ou de kart, se for mais turismo. Infelizmente tem sangue no arco-íris, não se assusta, a essas horas tem o corpo agonizando na rua. Não se assusta, a essas horas tem o corpo agonizando na rua. Nós estamos se matando por quê? Nós estamos se matando pra quê? Se a mesma bala que sai do fuzil ou da PT amanhã pode acertar você. Nós estamos se matando por quê? Nós estamos se matando pra quê? Se a mesma bala que sai do fuzil ou da PT amanhã pode acertar você. Resumindo, cês acham o quê? Acha que nós sempre quis ter disposição pra te catar o sinal com as PT. Pique dublê nas pistas, voando nos para-brisas, filhos com fome, desacredita que é o fim da tua vida. Tua meriva, mulher e os herdeiros da ilha tão tudo assegurado, rindo à toa e vê se não grita. Grita pra quê? Ter fome, poder e não poder conviver em RJ e SP, em meio aos psicopatas, aos demônios de farda e as balas que sempre de licença invadem de tua casa. Vou discordar do que esses, quem não pediu pra nascer tem fome, porque os seis não cumpriu o que prometeu na TV. Educação não precária, carga horária, de emprego, salário e ao menos 3 refeições diárias, porque dessa raça nós não quer nada de graça. É foda ver o sonho de ser advogado escorrer numa vala. Uma criança de 13 sem opção na corrida do 12, com várias na cara, subiu de barriga. Vida sofrida, infelizmente história tem uma pá. Levanta o rabo do sofá, vem no meu lugar narrar. Vai ver que aqui no Brasil censura é tortura, PM filho da puta, grampo no pulso e coturno na nuca. Quando eu falar de sangue no arco-íris, não assusta, a essas horas mais uma mãe chora na sepultura. Nós estamos se matando por quê? Nós estamos se matando pra quê? Se a mesma bala que sai do fuzil ou da PT amanhã pode acertar você. Nós estamos se matando por quê? Nós estamos se matando pra quê? Se a mesma bala que sai do fuzil ou da PT amanhã pode acertar você. Nós estamos se matando por quê? Nós estamos se matando pra quê? Se a mesma bala que sai do fuzil o Olá PT. Amanhã pode acertar você. Nós estamos se matando por quê? Nós estamos se matando pra quê? Se é a mesma bala que sai do fuzil Olá PT. Amanhã pode acertar você.